Eu percebi no seu olhar um anjo bom de me guiar. No céu que não vai desabar o mel do meu prazer. Ah, um nó que não vai desatar a luz que veio pra ficar no coração. Quem sabe o que é sofrerá? Você também já percebeu que o seu grande amor sou eu. Que a solidão já se perdeu, vou te fazer feliz. Se o destino quis assim, bom pra você, melhor pra mim. É impossível duvidar ainda, ainda. Pede pra Deus abençoar e o nosso amor eternizar. Abre meu coração, bem-vinda. Vem, meu pedacinho de maçã, me perfumar toda manhã com esse cheirinho bom de fêmea, de fêmea. Vem, preciso tanto de você, eu quero ser teu bem-querer. Você é minha alma gêmea, fêmea. Vem, meu pedacinho de maçã, me perfumar toda manhã com esse cheirinho bom de fêmea, de fêmea. Vem, preciso tanto de você, eu quero ser teu bem-querer. Você é minha alma gêmea. Eu percebi no seu olhar um anjo bom de me guiar. No céu que não vai desabar o mel do meu prazer. Ah, um nó que não vai desatar a luz que veio pra ficar no coração. Quem sabe o que é sofrerá? Você também já percebeu que o seu grande amor sou eu. Que a solidão já se perdeu, vou te fazer feliz. Vem, se o destino quis assim, bom pra você, melhor pra mim. É impossível duvidar ainda, ainda. Pede pra Deus abençoar e o nosso amor eternizar. Abre meu coração, bem-vinda. Meu pedacinho de maçã, me perfumar toda manhã com esse cheirinho bom de fruta.